I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Olivia, que você faria se a gente terminasse hoje? Eu não tô falando o que você faria da sua vida, no sentido filosófico, nem nada disso. O que eu tô dizendo é, o que você faria com as nossas fotos, os nossos vídeos, todas as nossas conversas, os memes que eu te marquei e você não respondeu, e todos os registros que a gente tem junto? Você apagaria tudo e fingiria que a nossa história nunca aconteceu? Ou você deixaria tudo lá, exposto como uma fratura social para todo mundo ver e julgar? Vai pensando sobre esse assunto e me responde no final do episódio, porque hoje eu vou te falar tudo o que envolve essa decisão. Nossa, que bosta! A música que você tá ouvindo é Is It Too Late For Me, do Beowulf. Eu coloquei o link pro Spotify dele lá na descrição. Aí você já aproveita e vê o Ctrl F também e já clica pra me seguir lá no Spotify. E sejam bem-vindos à internet. Eu sou o André e eu serei o seu guia. Antes da gente começar, eu só acho que é importante eu falar que todas as ideias e sugestões que eu vou trazer hoje partem do pressuposto que durante e depois do término do relacionamento, ninguém foi filha da puta e nem abusivo com ninguém, tá? Porque experiências traumáticas em relacionamentos merecem uma abordagem completamente diferente dessa que eu vou trazer. E como eu nunca passei por isso, eu não saberia nem o que recomendar para você. Portanto, as questões que eu vou levantar aqui hoje só se aplicam em casos onde as pessoas terminam de forma natural ou quão natural for possível. Mas toma no seu cu, seu filho da puta! Bem, Olivia, eu tava pesquisando sobre esse tema, né, para gravar aqui o podcast. E eu comecei a ler vários textos sobre o fim do relacionamento na era digital, né? E o que fazer depois do fim do relacionamento. E aí eu li várias matérias da Elle, da Capricho, da revista Galileu, da M de Mulher. Eu também vi o que uma galera recomenda em alguns posts lá no Reddit, lá no Twitter. E até vi como alguns famosos fazem quando isso acontece e que tipos de comportamentos eles estão reafirmando. E de tudo que eu li, o que eu aprendi é que manter as fotos, os vídeos e as conversas de um ex pode ser bem doloroso. E essas constantes memórias que o feed do Instagram traz, o Messenger e aquela ferramenta de lembranças do Facebook pode dificultar bastante o processo de desapego. Além disso, imagina que chato que deve ser pra mina ou pro cara que você começa a ficar, vê um monte de foto do seu ex ou da sua ex na sua casa, com a sua família, ou em alguma viagem muito da hora. Deve ser muito chato isso também, né? E eu também aprendi que já tem uma galera que institucionalizou um ritual de limpeza das fotos com o ex. Isso porque, além do significado social, né, de mostrar que aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida, esse ritual de limpeza também tem um sentido espiritual de desapego, sabe? De inauguração de uma nova etapa na vida. O William Bonner, por exemplo, foi um dos caras que optou por apagar todas as fotos com a Fátima e proibir os comentários no Instagram depois que se divorciou. É o que eu sempre digo. Boa noite. Mas aí, pensando bem, por outro lado, apagar tudo, simplesmente dar um delete em toda a história de uma relação, não é uma parada meio insensível? Por que eu te falo isso? Porque essas experiências meio que existiram de um jeito ou de outro. E não dá pra você apagar elas na vida real, né? E quando existem outras funções para as imagens e vídeos, que são mais do que só os registros do casal? Tipo, uma viagem que você fez que foi incrível, ou aquela foto com a sua família, que é meio marcante, não porque o ex ou a ex está lá, mas porque a sua família está lá, sabe? Esses registros também vão sofrer durante esse processo de limpeza da sua imagem nas redes sociais. E no pior dos casos, se você resolve voltar com essa pessoa depois de alguns meses, o que, que vai ser de todos esses registros que você apagou? Eu vi, por exemplo, uma galera falando lá no Reddit sobre como essas pessoas se arrependeram de fazer essa limpeza, porque elas acabaram perdendo parte da sua própria memória nesse processo, sabe? E hoje, eles dizendo, né? Observando com os olhos menos feridos pelo amor, eles sentem que, mesmo com alguns momentos ruins, aqueles 3, 6 ou até 10 anos juntos, merecem ser registrados, porque são momentos da sua vida. Bem, você viu que é uma parada meio dúbia, né? Não tem certo e errado. Então, tirando alguns blogs de relacionamento meio na parte meio dark assim da internet, que dão respostas prontas sobre o que você deve definitivamente fazer, a maioria das leituras que eu tive me disse que é muito importante dar tempo ao tempo antes de decidir, independente da decisão, mas que no fim não há certo nem errado. E aqui a escolha é só dessa pessoa que terminou. A única recomendação unânime é que nunca, jamais, em hipótese alguma, nem em 1 milhão de anos, você pode fazer uma conta de casal. Por favor, sério. Listen, you son of a bitch. What the fuck's your problem? E aí, lendo tudo isso, eu fiquei pensando na gente e como isso ia ser ainda mais complicado, porque será que eu teria que deletar esses podcasts que eu gravei com você? E eu teria que tirar o nome e as suas referências de todos os podcasts que eu já citei você? Cara, isso seria muito complicado. Eu até achei que essas leituras iam me ajudar a responder essa pergunta. Mas a resposta que eu estou procurando, ela não é terapêutica, tipo, faça o que te faz feliz. Na verdade, eu quero entender o que está realmente em jogo, independente da minha escolha. O que é memória, afinal? Bom, memória, como uma função biológica, nada mais é do que a capacidade do cérebro de armazenar informações, certo? Claro que não é só isso, e existem vários tipos de memória de curto e longo prazo, memória coletiva, individual e um monte de fatores complexos que precisam ser levados em consideração. Mas, na filosofia, que é para onde eu quero levar o assunto hoje, a memória é, além de tudo isso, uma ponte para o passado, uma espécie de máquina do tempo que leva sua mente para diferentes momentos da sua vida. Só que assim, a nossa mente tem uma capacidade finita de armazenar informações. Ou seja, muitas dessas pontes para o passado são destruídas pelo nosso próprio cérebro para que outras tomem o seu lugar. E como ser humano é ardiloso, a gente foi criando ferramentas que nos permitiam expandir essa nossa capacidade de lembrar. Primeiro, a língua falada veio, e aí a memória era passada através desses contos, que passavam de geração em geração, contando as histórias dessas vidas mais antigas. Depois veio a minuciosidade da língua escrita. E desde então, as tecnologias em constante evolução permitiram registros cada vez mais detalhados. E aí a gente chegou no momento atual, na era dos smartphones, uma ferramenta que é mais que um objeto. Ela é uma extensão do nosso próprio corpo. É uma tecnologia capaz de fazer um registro tão íntimo de nós que a gente tem até medo de dividir a senha do celular com os outros. Qual é a senha do celular? Quê? A senha, fala rápido! Precisa, velho, pra desbloquear aqui o negócio, fala! Nessa que eu digito, me dá. Ai! Só que o smartphone, além de tudo isso, oferece conveniência. Conveniência até demais, na verdade. Porque quando a gente tem completo controle sobre as nossas próprias memórias armazenadas, a gente começa a transformar o passado, meio como no filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, e vai apagando tudo que foi dito, editando tudo que foi feito, num processo de higienização da própria história, que tem tudo a ver com a estética ainda dominante nas redes sociais, de que tudo precisa estar perfeito o tempo todo, sabe? E aí, quando a gente olha para os outros e para nós mesmos, a gente vê o quê? Vemos vidas perfeitas, vidas sem escolhas erradas, sem passeios chatos, sem brigas, sem relacionamentos acabados, sem babaquices, vidas falsas. Tá bom, talvez eu dei uma dramatizada agora no finalzinho, mas é que eu queria te mostrar, Olivia, tudo que passaria pela minha cabeça e o que eu acho que deveria passar pela sua cabeça também se a gente terminasse. Porque apagar nossas fotos, os nossos vídeos e tudo isso é mais do que um processo terapêutico íntimo. É mais do que lidar com as nossas escolhas. É mais do que tentar te esquecer. É definir como a nossa história, para nós e para os outros, será contada e definir o próprio valor dessas memórias para aquilo que nós somos. Me ouvindo falar, eu tenho certeza que você ia me responder assim: Ah, tá bom, beleza, foda-se, mas o que que você faria então, André? bom, apesar de tudo que eu disse, e eu acredito 100% nisso, eu tenho que admitir para você que é preciso também ser um pouco prático, né? Afinal, é aquela história. se eu tivesse ficando com uma outra pessoa e tivesse várias fotos da gente se beijando, por exemplo, no meu Insta, seria muito chato, né? Então, pensando em todas as práticas sociais, no papel que as redes sociais têm no nosso cotidiano, eu montei aqui um guia prático, super rápido, de o que fazer depois do término do relacionamento na internet. Se liga. Tá, o primeiro passo é separar algumas poucas horas para olhar todas as redes sociais. Eu gostei dessa ideia do ritual de limpeza, porque rituais eu acho que são soluções milenares para dar significado e mais força para essas transformações que a gente passa, sabe? E ao mesmo tempo, eles forçam o seu corpo, sua mente, a sua alma a pensar em determinado assunto durante o tempo que você está fazendo esse ritual. Então, enquanto você está fazendo essa limpeza, de alguma maneira você está se dedicando a esse processo de esquecimento, de superação, seja lá como você queira dar o nome. Depois de separar tudo que você tem com o ex, como fotos, vídeos, status, grupos, playlists, tudo, você dá uma boa avaliada para ver o que realmente precisa ser apagado. Mas só o essencial, né? Como foto de casal, que na verdade já tá errado, né? Ter foto de casal no perfil, foto de vocês se pegando, declarações bregas. Eu mandei pra amenizar a culpa que eu tava sentindo pela distância e eu não tava podendo cuidar de você. E aí você separa tudo isso que é comprometedor. E se o término for pra valer, e você tiver certeza disso, apaga essas imagens. Ou se você tiver muito apego a isso, joga num HD, nem deixa no seu PC, joga num HD e tira isso mesmo de perto de você. Agora, se você não tiver certeza ainda, só dá uma arquivadinha. A maioria das redes sociais permite que você arquive para ninguém mais ver, só você mesmo, então fica tudo certo. Depois, dá uma mutada, né? Não fica acompanhando o cara ou a mina nas redes sociais para não ficar sofrendo mais. Pode ser só por um tempo, sabe? Enquanto a coisa tá muito viva ainda, tal. Está certo disso? E por último, vive sua vida. Deixa lá as fotos que vocês tiraram junto viajando, deixa os memes que ela te marcou, deixa as mensagens que vocês trocaram, porque você é quem você é hoje pelo conjunto de coisas que aconteceram contigo no passado. Então essa é a sua história. Deixa ela ser contada, pô. Deixa ela ser verdadeira. E aí, Olivia, pensou o que que você faria se a gente terminasse? Te convencer a não apagar tudo se isso acontecesse? E você, que não é a Olivia, o que que você achou desse episódio? Se você curtiu, me segue lá no Spotify, pô. É rapidinho, não te custa nada e você vai receber quase toda semana um episódio novinho para você poder olhar a internet e a tecnologia de um jeito diferente. E se você quiser trocar uma ideia ou mandar uma mensagem, é só me procurar lá no Twitter ou no Facebook, como Podcast Ctrl F, ou me mandar um e-mail. Tá? Todos os links de contato estão lá no finzinho da descrição. Semana que vem tem mais e tchau!